Se eu pudesse, neste momento, mostrar a palma da minha mão, haveria uma chama de fogo onde eu sopraria, onde eu sopro uma chama a todos que aqui vibram, a todos que vibram em sincronicidade, a todos que vibram no mental neste momento, no emocional, no espiritual, para que levem para dentro de si a magia da vida. Não é triste estar vivo, então saia desta tristeza, transmute essa tristeza, seja mago no seu dia a dia, desde a hora que levanta até a hora que vá dormir. Para ser mago não precisa estar num templo iniciático, pois a própria iniciação é a vida. Então, viva, que ela é a magia maior. Viemos neste mundo de ilusão para aprendermos a viver em comunidade. Mas algumas pessoas, ao acessarem outras realidades de consciências espirituais, ficam deslumbrados, ficam desviados, ficam se sentindo os verdadeiros sóis de emanação, e começam a fazer sem cessar, sem sentido, com uma fúria animalesca em busca de saciar os próprios sentidos. A magia, ela não é um atalho. A magia, ela vai trabalhar principalmente quando a magia é divina, ou sendo a magia divina, ela trabalhará dentro do livre-arbítrio e merecimento. Não adianta uma magia, fazer uma magia para se ganhar no que se chama aqui neste plano de Mega Sena. Se fosse assim, terminaria com 50 mil ganhadores. Não estou dizendo que são 50 mil magistas. Mas se fizer algo que não é para o seu benefício, para o benefício do outro, isto virará contra a própria pessoa. E de projeção, a hora que eu projeto os meus ideais, as minhas misérias, as minhas dores, as minhas alegrias, o outro projeta no outro o que ele é. E de repente ele se sente frustrado, porque o outro tem livre-arbítrio. Atualmente no planeta, trabalhamos para virar o padrão para doação, porque estão todos muito egoístas, estão todos muitos virados para a autoimagem, para o autocrescimento mais negativo, entende? Para superar o outro, essa dominação do outro. Então estamos voltados à doação e à simplicidade. Então, cuidado com a magia, cuidado com o pensamento. Volto muito a este ponto porque a mente é a produtora de toda magia. Dó é como se eu estivesse jogando a minha responsabilidade sobre o outro. Compaixão é eu me colocar no lugar do outro. Uma estrela com vida própria emanará luz, conhecimento, poder, energia e, consequentemente, as reações a esta ação de autoconhecimento gerará vida, calor, alegria, amor. Entendimento inicial de um mago é saber todas as influências que estão no seu entorno para que não se torne escravos delas. A minha missão é guiar a humanidade ou guiar as pessoas a serem humanos e não o planeta. Boa tarde. Qual é o nome do senhor? Sou o mago Hatsunaki. Mas somos luz. Quando o senhor diz somos luz, nem sempre foi assim. Ah, muitos milênios houve uma queda, mas desde os tempos iniciáticos, quando ainda em aprendizado, onde fui iniciado como mago na magia branca em Atlântida, com a passagem em Lemúria, também em, digamos, encarnações, mas não era carne, como passagens em outros orbes, em outros planetas que não necessariamente existem neste plano físico como todos conhecem, eu aprendi a magia, que é estar, que é ser, eu sou, que é ser a potência divina manifestada. Em uma das vidas eu caí, mas após isso tenho me manifestado neste planeta, guiando as pessoas ao conhecimento do bem, ao conhecimento das potências que todos os elementos têm de serem usados para um fim útil. Muito obrigado por atender a nossa invocação. Agradeço o pensamento que me trouxe até aqui, a oportunidade de dar voz aos pensamentos que intuo em toda a humanidade que tenho acesso, porque onde tem dois ou mais, lá tem uma humanidade. Então, a minha missão é guiar a humanidade, ou guiar as pessoas a serem humanos e não o planeta, entende? Isto. Agradeço a tua oportunidade. Qual é a sua origem e o que o trouxe ao planeta Terra? Eu venho neste planeta desde os tempos de Hermes, de Trimegisto, que é o três vezes bom, três vezes perfeito, três vezes amoroso, os tempos de Melquisedeque, dos tempos dos ditadores milenares, passei pelos conhecimentos druidas, celtas, e hoje vibro, poderia dizer, como um mago branco, mas que trabalho com os elementos elementais, os elementos e elementais da noite, e assim trabalho para o crescimento e uso consciente desses seres iniciais da natureza, para que possam seguir a linha dos arcanjos, a linha dos humanos, para que possam ganhar a oportunidade de crescimento em outros planetas, porque nem tudo passa pela evolução humana. A linha, nós, nem todos viram humanos, mas tudo é consciência neste universo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a lei do conhecimento, sabendo que entendimento traz controle. E o quanto mais se sabe sobre um assunto, mais fácil se é para exercer controle sobre ele. Exato. O entendimento inicial de um mago é saber todas as influências que estão no seu entorno para que ele não se torne escravos delas. Ter conhecimento da influência mental que o outro tem sobre você, emocional, espiritual, das energias invisíveis que vos influenciam, que estando encarnados, se você não tem conhecimento ao entrar numa mata, ao entrar num cemitério, ao entrar numa casa, ao entrar num plano onde simplesmente você quer ir passear, mas se não ter conhecimento, entendimento de tudo o que pode influir, até mesmo nas energias telúricas, onde os magos são mais conhecidos, como a energia do magnetismo do centro do planeta que exerce sobre todas as pessoas. Hoje, um estudo mais aprofundado sobre as energias deletérias criadas pelo ser humano, dos elementais que são produzidos no momento de depressão e tristeza, no momento de alegria, tudo produz, a mente produz todo o conhecimento. E a mente mesmo entende tudo que é produzido. Então, se eu produzo sem entender, se eu produzo sem entender, eu sou afetado pelo que eu mesmo produzi, porque isso retorna a mim. Então, entendimento leva ao controle de si mesmo. É isso, essa é a missão do mago, levar ao entendimento de si mesmo, se conhecer, conhecer a sua potência espiritual, conhecer a potência de um ato que, ao ser jogado, não lhe pertence mais. Isso vai aos planos da lei da mente criadora e retorna em algum momento para si, mas todo o caminho que esse ato produziu, retorna a si. Então, para que saia logo da corrente das reencarnações, o conhecimento leva a esse controle dos meios. Claro que sim. Conhecimento é poder. Conhecimento sem amor, ele é um poder altamente destrutivo, porque o conhecer algo não quer dizer que eu entendo algo. Eu conheço a bomba atômica, mas se eu não entender os meios e como eu devo usar, isso se torna altamente destrutivo. Então, um conhecimento usado de forma indevida leva a uma autofagia, a um autoconsumo das próprias energias mentais, espirituais, que levam a uma degradação da vida. Sim, conhecimento é poder fazer o bem e poder fazer o mal. Então, com um conhecimento, com uma energia de vida pessoal guiada para o bem, isso leva ao seu crescimento e ao crescimento de todos no entorno. Fala um pouco sobre a lei do autoconhecimento. Sabemos que o tipo mais importante de conhecimento mágico é o conhecimento sobre si mesmo, ou seja, familiaridade com os próprios pontos fortes e fracos é vital para o sucesso como mago? É vital. Sem este conhecimento que você citou, ele se torna simplesmente uma estrela cadente que irá pegar fogo e irá se consumir por si mesmo. Enquanto uma estrela com vida própria emanará luz, conhecimento, poder, energia e, consequentemente, as reações a esta ação de autoconhecimento gerará vida, calor, alegria, amor. Quem disse que o sol não é um ser vivo? Ele emana magia a todo momento, enquanto a vida absorve este conhecimento de amor, este conhecimento em ondas e vai se transformando, e assim gera uma cadeia de transformações, criando um ecossistema magístico, onde as pessoas imaginam que magia é acender uma vela, entoar, entoar decretos, entoar palavras mágicas. Palavras mágicas a todo momento é eu te amo, eu sou, é estar dentro de si mesmo. E aí, não estando dentro de si mesmo, como eu disse inicialmente, se torna uma estrela cadente que se autodestruirá. A lei da causa e efeito, ou seja, aquele que tem controle de todas as variáveis, controla todas as mudanças. E todas as mudanças em cadeia retornam à fonte original, em que, sendo uma boa emanação, será um ganho para todos, será uma energia multiplicada, como uma caixa de som que, ao transmitir, o conhecimento absorvido, entendido, amplificará e retornará em benesses, em coisas boas, que do contrário, isto se vira a fonte e, como uma reação, levará a outras reações. Então, no universo, nada fica impune, nada fica por debaixo dos panos, nada fica sem uma reação. Nesta lei dos elementos, onde eu junto os quatro elementos conhecidos, dou um sopro de vida, eu coloco a minha digital espiritual, minha digital energética, e vai o meu nome. Assim como neste momento o nome de voz, de mim, do aparelho, como diz, que me assiste, estarão impregnados com vossas energias e assim gerarão reações, reações boas e de negação, mas esta negação gera outras reações também, de não simplesmente aceitar e entender que é uma mensagem que está sendo passada. Então, como livre-arbítrio, karma, que as pessoas ligam karma à ação e reação, e são leis totalmente diferentes. Karma é possibilidade de ação. Ação, perdão, karma é possibilidade de ação. Livre-arbítrio é o que se faz. Perdão, karma é possibilidade de ação. Livre-arbítrio é o que se faz com a possibilidade de ação. E ação e reação é o resultado do livre-arbítrio. Então, são leis à parte. A lei do universo é movimento. E o movimento leva a essas reações da partícula que ganhou consciência, desde o elemental até o ser mais consciente. E o ser mais consciente tem a obrigação com os seres menores, espirituais, com os elementos, tem a responsabilidade de usar os elementos para o crescimento e não para a destruição. E isso contabilizará no seu currículo energético, com a sua digital energética. Respondido? Graças a Deus. Deixa eu falar. A lei da sincronicidade, ou seja, dois ou mais eventos que acontecem ao mesmo tempo ou não, são suscetíveis de ter mais associações em comum do que meramente a coincidência temporal. Então a gente sabe que coincidência é raramente simples. O que o senhor tem a nos dizer a respeito da lei da sincronicidade? Igual atrai igual. Então, levando pelo lado que no plano extrafísico, como é dito, jamais as energias se encontrarão por um acaso na encruza. O ser negativo, ele não vai cruzar com o positivo à toa. Há um aprendizado. Também assim, há um aprendizado e um crescimento quando dois polos positivos se encontram, pois a luz não tem sombra. Quando dois focos de luz se unem, é para aumentar este foco. Então, ao se interagirem, as duas luzes que estão emanando em busca do conhecimento, em busca do crescimento, em busca do autoconhecimento, em busca do bem ao próximo, a hora que já viram que ficar chorando as próprias mazelas que não serão desfeitas com tanta facilidade, chorando em cima delas, será mais fácil cruzarem as luzes. Cruzando as luzes, um ilumina o outro. E a sincronia, que é dita aqui neste plano como coincidência, acontece. Respondido? Sim. Fala um pouco mais a respeito desse cruzar de luzes. Deste cruzar de luzes, o planeta polula seres de todos os orbes, de todas as ordens e todas as matizes, de cores energéticas, de sentimentos, de pensamentos, de reações, das mais animalizadas às mais sutis. Então, com todo o conhecimento e poder que o homem já produziu, as pessoas se encontram através dos meios, seja mental, emocional. Quando dois seres se encontram com o mesmo fim, antigamente isso era mais difícil. Ficava uma tocha iluminada em cada canto. Hoje em dia, essa tocha se torna uma fogueira. E ao se tornar uma fogueira, outros podem se chegar para esquentar e de repente eles colocam mais fogo na fogueira do bem, na fogueira da luz, do conhecimento, do amor com compaixão, porque dó é como se eu estivesse jogando a minha responsabilidade sobre o outro. Compaixão é eu me colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, um estado de amor se produz em torno de si, uma luz emana do seu coração, que é o centro principal onde está gravado todas as reencarnações. Um estado de luz é emanado para as mazelas pessoais e elas são dissolvidas perante a luz do amor incondicional. Ao encontrar outro coração que vibra em amor incondicional, este amor se quadriplica e assim os que vão chegando de forma exponencial vão aumentando e as possibilidades de cura vão ocorrendo. Enquanto existir, vão existir doenças incuráveis, enquanto existir sentimentos incuráveis, temos que produzir uma sociedade curável, curada, curadora. Então, para as doenças incuráveis que aí estão, é necessário o cruzamento dos conhecimentos guardados no corpo mental de cada um, para que se ilumine todas as dores e pare de atrair as doenças para o corpo físico. E assim, as luzes se cruzando, de repente haverá uma coincidência para que uma doença incurável se torne curável. Graças a Deus. Que esta é a magia do amor. Assim, sim. Que todos os seres que vibram na luz não vão falar diferente, porque é a lei. Sim. O senhor já andou fora da lei e por quanto tempo um espírito consegue? Num outro orbe, por 300 anos terrestres, eu andei, estou buscando na memória e trazendo para o corpo espiritual do médium as informações, por se tratarem de outro planeta. Eu desci ao planeta extrafísico, que não existe neste plano, como já dito, para guiar os seres lá, naquele local, para um conhecimento mínimo sobre si mesmo. E de repente, enganado pela magia do meu ego, eu percebi que, ao invés de ajudá-los, eu poderia dominá-los. Isto estou dizendo há mais de... Tratar aqui na Terra pode parecer um pouco estranho, mas há mais de 6 mil anos. E aí, neste planeta, eu também, ao passar estes 300 anos terrestres, eu pude me condescender após dominá-los. Não foi por mal, mas foi o mal feito no momento. Seres simples que então, ao desencarnar naquele plano, porque não existe a morte, existem planos. Assim como morreremos para vários corpos espirituais, e assim como a senda universal é infinita em seus planos e em suas mortes espirituais. Claro, não tão dolorosas, não tão adoentias como no planeta, mas adoecer em luz é pior do que a morte física. Mas após isso, me recompus perante a todos, e retornei e me condescendi. Gostei como missão a vir ao planeta e aqui me atenho aos seres infinitesimais da criação, que tudo tem uma função neste mundo, o mago, o gnomo, a fadinha, o lobisomem, o vampiro, não o vampiro obsessor, o ser elemental da noite. Quantos elementais conhecemos nas lendas dos planetas, dos países, dos estados, que vem desde o ser mínimo de uma plantinha até um ser que jamais vai encarnar, que comanda uma mata inteira, Curupira, Caipora, Boitatá, Boto, com esses seres que eu trabalho. Sim, senhor. A lei da associação diz que se houver dois ou mais padrões com elementos em comum, os padrões interagem através dos elementos comuns. Assim, o controle de um padrão facilita o controle sobre o outro ou os outros, dependendo, entre outros fatores, do número, tipo e duração dos elementos comuns envolvidos. Fala um pouco da lei de associação. Depende dos corações que estão vibrando neste padrão. Atualmente no planeta, trabalhamos para virar o padrão para doação, porque estão todos muito egoístas, estão todos muito virados para a autoimagem, para o autocrescimento, mas negativo, entende? Para superar o outro, essa dominação do outro. Então estamos voltados à doação e à simplicidade. Ao vibrarmos no padrão, nas linhas planetárias, porque o magnetismo da Terra, trabalhando com este planeta selvagem, que é o planeta Terra, do centro dele, deste movimento, emana uma rede de energia que encobre todo o planeta. Ao trabalharmos a doação em uma dessas linhas, essa força emana através dessas linhas por todo o planeta. E os corações que nele estiverem ligados automaticamente receberão a informação de doação, mesmo sem saberem o porquê. E de repente eles também começam a criar um padrão de doação que vai se emanando, que vai se ganhando. E de repente, ao não exigir o que é, as pessoas aqui trabalham, trocam a lei de associação pela lei de ação e reação. Eu trabalho e você me paga, porque se você não me pagar, eu entenderei que eu não estou doando e que eu estou te devendo. Se eu te dou algo, eu quero logo que você me pague. Então, eu estou com a lei de ação e reação. Mas se eu levar em conta o passado de débitos, ninguém deve ninguém, porque todos estão devedores com si mesmos. Ao trabalhar a doação, eu saio do plano de egoísmo e começo a associar ao plano do todo, do coração ligado ao planeta, e assim, ligado ao planeta, começa um processo de purificação dos débitos passados. Como uma magia de amor, começa um plano de doação em que um emana calor humano para o outro. Vamos falar um pouco da lei da similaridade, onde os efeitos são suscetíveis de ter uma aparência física ou mental semelhante às suas causas. Questão: ter uma imagem precisa, um som ou o cheiro de um objeto ou ser facilita o controle sobre ele ou eles? A similaridade pode se confundir com a lei de projeção. A hora que eu projeto os meus ideais, as minhas misérias, as minhas dores, as minhas alegrias, o outro projeta no outro o que ele é. E de repente ele se sente frustrado porque o outro tem livre-arbítrio. Ele se sente frustrado porque o outro é um ser à parte e não como ele quer. Daí vem o vazio, porque as pessoas querem intuir alma gêmea. Porque eu digo isto no sentido de amor, porque um dos maiores fatos onde a pessoa não consegue se sentir similar ao outro é porque nos primeiros sentidos ela não se sente igual. Ela quer logo uma alma gêmea, alguém para tampar aquele buraco de carência que ela mesma produziu. E aí, de repente, se eu não encontro algo igual, de repente eu me sinto vazio. O igual está no diferente. E aí, estando no diferente, eu consigo achar os pontos de acesso. E aí, por exemplo, num ponto onde eu acho uma pessoa muito arrogante, logo eu espelhei nela a minha arrogância. Logo, eu espelho meu amor no próximo e creio que ele também tem um amor. E de repente ele não responde a este amor, porque ele era arrogante. Ou seja, eu me projetei, eu não me assimilei. Somos todos iguais. Abaixo de Deus, todos somos irmãos. A lei do contágio. Ou seja, objetos ou seres em contato físico ou psíquico com o outro continuam a interagir após a separação. Egrégora, ligados mesmo que diferentes, mas ligados pela assimilação, vamos ao contágio, onde uma pessoa abre uma boca de sono e na sequência 15 pessoas se assimilam a isso e começam a abrir a boca de sono. Os neurônios, eles funcionam como um espelho. O que o outro quer fazer, a cabeça logo começa a produzir. E aí começa, ou numa lei de separação, onde há inveja, onde eu queria fazer o mesmo que o outro está fazendo, porque eu fui contagiado por ele, ou pela força de impulsão em querer fazer também porque viu que aquele fez o bem. Ao imantar algo com a energia, aquilo pode ir positivo ou negativo, mas quem transmuta isso é o outro. Não é porque vai colocar um copo de veneno. Se servir um copo de veneno, ele só mata quem toma. Então, o contágio, ele é assim, tanto para o bem como para o mal. Podemos impulsionar vários corações que estão abertos e vibrando na mesma posição de amor, de crescimento, mas também há outros que se ligam ao ódio, à negatividade. Neste ano, tenho acompanhado, através das emanações das pessoas, a negatividade produzida através da política neste país onde resido espiritualmente, onde aqueles do passado, onde nessa nova era que o cardíaco, que é a era do coração, a quarta dimensão, está vindo à tona, os terrores medievais vêm à tona e aí as armas, o ódio, a separação que havia nas guerras antigas em todas as tribos estão vindo à tona para serem dissipadas. Mas no primeiro momento, infelizmente, o ser humano se conecta ao mal para se conectar ao bem. a hora que a conexão com o mal dissipar, que é essa vontade coletiva de linchamento em praça pública de todas as pessoas, passar, haverá a conexão do amor. Aí haverá o contágio. Mas enquanto isso, enquanto neste século isso não passar, veremos algumas coisas que não são vistas com bons olhos para o crescimento, para o desenvolvimento, para a transmutação. Então, continuemos com a transmissão e o contágio pelo bem com todos aqueles que vibrarem para formarmos uma egrégora cada vez maior, cada vez mais vibrante, cada vez mais acesa, para que todos os objetos, para que todos os planos físicos e extrafísicos estejam interligados nesta verdade, porque a missão do ser humano é trazer a energia espiritual para o planeta, para que possa fazer aqui o reino de paz. É isto. Todo mago deve praticar um estado alterado de consciência. Filho, sim. Toda consciência é alterada por si só. Se bater um esquadro psicológico em todos os seres que habitam este planeta, ninguém estará 100%. Estão todos em crescimento. Mas entendo o que você disse numa questão de... numa questão de subir ou descer a vibração. Para alterar a consciência não é necessário nenhum artifício físico. Existem muitas plantas neste planeta que os magos usam para que isso ocorra. Alguns liberados por lei, pois esses visto do astral, a meus olhos, são bem-vindos devido aos elementais trabalharem de forma pura. Mas um elemental para uma alteração de consciência, ele é trabalhado, deve ser trabalhado para o crescimento, porque o elemental é uma criança, é um ser vivo. E ele é um ser vivo que quando percebe que foi usado para o negativo, ele se volta contra a pessoa na lei de ação e reação. Então, a alteração de consciência que deve ser feita neste momento, de forma voluntária, em todo o planeta, deve ser a consciência de estar interligado. Neste momento, ao se passar, quando se fala subida de vibração planetária, subida de consciência planetária, não é desta rocha, que esta rocha, ela continuará girando e girando e girando como sempre foi. O que está em estado de alteração de consciência é cada ser que vive neste planeta. Do Sol central inicial emana as ondas de vibração. E chegou a época astrológica deste plano de receber mais energia cósmica universal. Ao receber mais energia cósmica universal, como numa planta, imagine uma planta, todos os seres vivos neste planeta, eles recebem o Sol. O Sol é a energia cósmica e cada um à sua forma se adapta para absorver esta energia. Num ecossistema onde existem as plantas, onde existem os seres que as comem, os seres que comem, os seres que comem as plantas, é uma forma de se trabalhar a consciência do sol. Os seres que já estão encarnados, como numa flor que tem em seus corpos, que é dito há mais de 5 mil anos pelos orientais, vão passar a receber mais energia. sendo cada um desses centros um centro de transformação e magia, de conhecimento, de pensamento, de emoção, de reação física, porque cada um desses pontos está ligado a uma glândula, e esta glândula é que conduz o seu corpo e os pensamentos que o conduzem. Então, ao receber mais energia cósmica de amor universal, estará sendo ativado a energia de interligação com todo. Então, automaticamente, todos obrigatoriamente experimentarão ao longo deste milênio uma alteração de consciência, não sendo exatamente uma alteração de consciência física. Grande parte do planeta está ligada a vícios. Por que os vícios? Os vícios alteram a consciência, mas as pessoas querem estar ligadas a este estado de consciência como para experimentar o próprio espírito, e de repente elas viciam no estado do próprio espírito. E aí, ao ligar uma emoção negativa a um estado de consciência alterado, muito possivelmente, ao longo das décadas, adquirirá uma doença devido a esse estado de consciência alterado ligado ao vício físico, ligado ao vício elemental. A magia toma sempre o caminho de menor resistência? A magia, ela trabalha em campos, consertando campos vibracionais. A magia, ela não é um atalho. A hora que entendo a sua pergunta vem no sentido de interrogar se a magia seria um atalho para os acontecimentos que aconteceriam naturalmente, correto? É, depois eu vou fazer essa pergunta de novo, mas responda essa colocação que o senhor fez, que é muito interessante. Ok. Usando um termo do médium. Sim. Quando, às vezes, as pessoas entendem magia, como eu disse, como algo oculto. Mas a magia, como eu já explanei, ela é uma explanação do pensamento. Este momento que eu estou fazendo com você é uma explanação de magia. Então, é uma magia o que está ocorrendo aqui agora. Ao eu expor, a eu usar os elementos dos chakras inferiores com o sopro de vida que habita este médium e que habita o meu espírito, estamos formando uma magia. E aí, não é possível usar a magia. A magia não é um atalho para conseguir alguns feitos. É claro, todas as possibilidades estão em aberto. Algumas pessoas, como sabemos, são portadores ou são condutores magísticos negativos para que alcance outra pessoa e o beneficiário tomará o lugar, o emprego, tomará a namorada, o namorado, enfim, para sentidos efêmeros. Mas também haverá o retorno disso. Não, a magia não é um atalho. A magia é uma forma de se usar os elementos em favor do crescimento de si mesmo e do próximo. Uma oração, um desejo, uma frase dita muito pelo médium é que todo pensamento bom é uma oração e todo pensamento mau é um feitiço. Então, de um escritor oriental. E é isto. A magia, ela não é um atalho. A magia, ela vai trabalhar principalmente quando a magia é divina, ou sendo a magia divina, ela trabalhará dentro do livre-arbítrio e merecimento. Não adianta uma magia fazer uma magia para se ganhar no que se chama aqui neste plano de mega sena. Se fosse assim, terminaria com 50 mil ganhadores. Não estou dizendo que são 50 mil magistas, Mas se fizer algo que não é para o seu benefício, para o benefício do outro, isto virará contra a própria pessoa em responsabilidades, porque isso está sendo feito por um ego infantil, por um ego maldoso, não está guiado pela força do amor, que tem que ser sempre a guia destas informações. Claro. A questão era assim, e muito obrigado por agregar esse conhecimento, que foi realmente muito importante. Agradecemos. A magia toma sempre o caminho de menor resistência? Vou dar um exemplo. O galho da árvore encontra um bloqueio, ele vai para o outro lado. O jeito mais fácil ali, ele se espicha todo. É assim com a magia? Entendo. Uma magia guiada... Não, são duas leis diferentes. Uhum. Isso que rege esta lei que você disse, uhum, é a lei da vida, que ela vai seguir por onde ela tem que seguir. A magia, onde é o meu entendimento, ela segue a lei da intenção. Então, ela vai seguir aquela intenção com o peso, forma e tamanho de que ela foi enviada e retornará desta forma. Na lei da vida, ela tende a curvar os obstáculos como uma árvore que a raiz cresce e desvia dos obstáculos rochosos para alcançar a água. Assim é o meu entendimento. Cuidado com aquilo que desejas por meio da magia, porque certamente pode ser lhe concedido. Levando pelo lado da intenção sombra, onde a pessoa faz com sentidos escusos para conseguir algo que não é de seu merecimento no momento, que não é de seu alcance no momento, a magia se torna uma arma gigantesca contra si mesmo, pois esta pessoa, ela não faz a magia sozinho, sempre existe a magia neste sentido, usando os elementos naturais, a magia oculta como todos entendem, que é a magia negativa. Quando se fala em magia, as pessoas entendem magia negativa. Então, fazendo uma magia negativa para alcançar aquilo que não é de seu merecimento, de formas a desrespeitar o livre-arbítrio do outro, esta pessoa trabalha com a contraparte espiritual negativa, que é quem estará fazendo, usando as forças daqueles elementos que foram trabalhados, usando as forças etéricas, usando os elementais, para o espírito negativo, que fará essa condução para que esta pessoa consiga o que lhe foi feito, o que lhe foi pedido. Ou seja, haverá assinaturas de contratos, haverá assinaturas de termos difíceis de serem quebrados em curto prazo. Então, cuidado com a magia, cuidado com o pensamento. Volto muito a este ponto, porque a mente é a produtora de toda magia. Deus dá todas as opções. A nossa mente, como sendo uma coautora do universo, também é uma exímia magista que irá se ligar a isso através de algum estado de consciência, que sendo isso negativo, também por contágio buscará outra consciência negativa que vibra no mesmo plano egóico e que se juntarão em sentidos escusos para um resultado negativo para ambos. A magia funciona, e nem sempre é fácil se livrar daquilo que ela trouxe. Verdadeiro ou falso? Às vezes pedimos o que queremos e vem o que precisamos. Verdadeiro. Nesse sentido, muitas vezes pode vir o aprendizado do que não deve ser feito. Muitas vezes vem o resultado Vem a ilusão criada neste mundo. Para aprendermos, viemos neste mundo de ilusão para aprendermos a viver em comunidade. Mas algumas pessoas, ao acessarem outras realidades de consciências espirituais, ficam deslumbrados, ficam desviados, ficam se sentindo os verdadeiros sóis de emanação e começam a fazer sem cessar, sem sentido, com uma fúria animalesca em busca de saciar os próprios sentidos. Depois vêm os resultados. Conta um pouco como é que foi os bastidores desse encontro. Nós nos encontramos no astral, com o senhor, a equipe do diálogo. Então, por todas as leis positivas que você afirmou, nos encontramos no astral, os positivos se reconhecem, muitas vezes em plano físico, as pessoas não se lembram, mas por tantas sincronicidades que não são por si coincidências, elas se alinham, as pessoas se alinham e de repente se encontram e olha, que coincidência. Para eu estar falando aqui hoje para você, para todas as pessoas que assistem, há um propósito maior e há alianças de amizade e de congratulações entre as equipes espirituais que, ligadas pela força do coração, pelas leis que levam ao positivismo, nos vimos e aí se encontram todos nos mesmos ambientes, magos, exus, pretos velhos, caboclos, erês, devas, elementais, todos os seres das castas que nós nem imaginamos, extraterrestres, enfim, seres, inclusive, nesta mesa também, se alimentam, seres negativos, se alimentam no sentido em que eles vêm para atrapalhar, mas saem abençoados, porque, como eu já disse, a luz não tem sombra. Ela traz para dentro da roda todos os seres do bem e o que não são do bem, ao se adentrarem, ao se achegarem, também sentem-se tocados pela luz e pelo amor. Então, há sim uma ligação, desde sempre, amorosa entre todos os seres e todos os guias que guiam este trabalho, que sem eles não ocorreria. E nós, como contraparte, nós, vocês, médiuns, como contraparte astral, nós fazemos a parte aqui, vocês fazem a parte aí. Qual seria a sua mensagem final, Mago Hatzanak? Se eu pudesse, neste momento, mostrar a palma da minha mão, haveria uma chama de fogo onde eu sopraria, onde eu sopro uma chama a todos que aqui vibram, a todos que vibram em sincronicidade, a todos que vibram no mental neste momento, no emocional, no espiritual, para que levem para dentro de si a magia da vida. Não é triste estar vivo, então saia desta tristeza, transmute essa tristeza. Seja mago no seu dia a dia, desde a hora que levanta até a hora que vá dormir. Para ser mago não precisa estar num templo iniciático, pois a própria iniciação é a vida. Então, viva, que ela é a magia maior. Graças a Deus. Graças. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com vós. E Que Deus abençoe sua caminhada. Que assim seja. Usando uma frase alquimia, da alquimia, é o vitriol que eleva o interior de si mesmo, e retificando-te encontrarás a perfeição, encontrarás a pedra filosofal que acaba com toda doença, com toda dor, com toda tristeza. Que todos tenham sempre muita saúde e obrigado pela oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Vá em paz. Fique em paz. Graças a Deus. Como o senhor está se sentindo agora, senhor Walter Araújo? Uma paz, uma plenitude muito grande, como se tudo sempre estivesse assim, como se tudo, como se não existisse variação, estabilidade, como se eu estivesse estável, como se eu estivesse pleno, plenitude. Foi a primeira vez que eu dei a passagem de voz para ele, mas já manifestado tantas outras vezes, porque a conversa é sempre interna devido aos trabalhos, e de repente ele, a primeira vez que ele se apresentou, ele apareceu como um ser e eu levantei alguns símbolos de proteção e eu falei para ele, paz, se você conseguir passar. Ele falou, eu sou o ser que veio a te ensinar, eu sou um ser de luz. Eu falei, se você passar desse símbolo, você tem autorização. Ele falou, eu só passo com a sua autorização. E aí nós ficamos uns 3 meses assim, até que um dia eu autorizei, e aí ele se manifestou em mim. No astral ele se manifesta como um senhor curvado, com um cabelinho aqui assim, como uma bengala com uma bola de cristal na ponta, e ela em V, e ele é um mago da noite. E assim ele foi me contando a história dele. E assim veio nossa parceria até a oportunidade, que eu nunca tinha dado passagem de voz, porque ele não atende, ele só me atende. E aí, de repente, uma oportunidade maravilhosa e única para podermos participar. Muito obrigado. Graças a Deus. Em que lugar nos encontramos novamente? Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, bairro Avaí. Graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estudo com a espiritualidade através hoje do vosso aparelho mediúnico. Eu que agradeço a oportunidade, sempre a caridade de dar voz aos professores invisíveis que estão aí. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, cuidado com a magia, cuidado com o pensamento. Volto muito a este ponto porque a mente é a produtora de toda magia. Dó é como se eu estivesse jogando a minha responsabilidade sobre o outro. Compaixão é eu me colocar no lugar do outro. Uma estrela com vida própria emanará luz, conhecimento, poder, energia e, consequentemente, as reações a esta ação de autoconhecimento gerará vida, calor, alegria, amor. Entendimento inicial de um mago é saber todas as influências que estão no seu entorno para que não se torne escravos delas. A minha missão é guiar a humanidade, ou guiar as pessoas a serem humanos e não o planeta.